Mas uma vez eu escrevi, reli e assisti os fatos complicados que habitam por aqui. Baixa fúnebre da favela, por aqui deixa sequela. A navalha rasga a cega, delata os fatos da cratela. Mamãe no desespero por não ter nada na panela. Na maior parte do Brasil, a parte que era verde tá manchada de sangue. Pro, po, po, po. São Paulo não é um filme de bang bang, é sangue. Consigo ver em cada olhar, necessidade de cada um, a dificuldade de respirar. Eu não sei, só Deus é quem sabe o qual que é desse mundo. O choro de uma criança que chora com fome é um absurdo. Atrás de uma madeira, o seu 5 de idade. Meleca sua cara no chão da feira, já tomei tapa na cara. Decepção amarga, o fel mastigado, com ódio, com raiva. Às vezes o cara marca com uma lição necessária. Cês quer vir pra favela? Cês quer vir? Então vem. Onde tem uns cachorro louco, arma, droga e refém. Tamo aqui na luta por dinheiro e pela vida. Um pai de família sofredor que carrega sua marmita e sua bíblia. A estrutura da família sempre firmou. Tô vendo nos olhos do meu irmão um aperto no coração por não ter a sua moradia própria. Levanta todo dia cedo em guerra com o mundão, carregando o compressor, garantindo o seu pão. E vai além com sua obra de arte que é o grafite. O sangue explode, jorra da artéria, o pó e a favela, o negro e a miséria. Mas não esquenta, mãe, que um dia não vai conseguir. Eu quero dar em dobro pra título que a senhora fez por mim, que eu prometi, tá aqui, cumpri. Eu sei que são várias tretas, eu só quero paz pra todo e que só me deixem prosseguir. Eu sou do gueto, vivo no beco, subo a ladeira, resisto à poeira. Hoje é lua cheia, morros de madeira, em cima da poeira, quando chove é mó lameira. Eu sou do gueto, vivo no beco, subo a ladeira, resisto à poeira. Hoje é lua cheia, morros de madeira, em cima da poeira, quando chove é mó lameira. Compositor do gueto, que eu vejo é verdade, tamanhas crueldade, esgoto em frente às portas, ratos nas panelas. À noite a força cai, mãe acende uma vela. É triste essa capela, não é o filme da Cinderela, é o filme que te entristece. Reze mais uma prece pra ver se a fome desaparece. Todo dia é assim, oi, então vamos lutar até o fim. A noite é pipoco, pra cima e pra baixo. Eu vejo tudo isso e finjo que não vejo. Disfarço o que tem no pó da terra junto com a água, da chuva misturado em um só. Quando seca vira arte e escultura. Queremos estudar, já temos a cultura. O índio, o negro e a favela, a rua. Olho pra lua e viajo. Sonho com as crianças brincando descalço. Sem treta, sem sangue, então junto com o mesmo ódio que ferve e vira brasa. É o cheiro de carniça misturado com a fumaça e véio de flores. A humildade com a crueldade num copo de cachaça. Sem embriague e quebra as taças. Chega em casa ainda vê os pisos de barro, as paredes de madeira, teto com goteiro e quando chove é mó lameira. Eu prefiro admirar as estrelas. Eu sou do gueto, vivo no beco, subo a ladeira, resisto à poeira. Hoje é lua cheia, morros de madeira, em cima da poeira, quando chove é mó lameira. Eu sou do gueto, vivo no beco, subo a ladeira, resisto à poeira. Hoje é lua cheia, morros de madeira, em cima da poeira, quando chove é mó lameira. Sou do gueto, vivo no beco, subo a ladeira, resisto à poeira. Hoje é lua cheia, morros de madeira, em cima da poeira, quando